Código negro CH, nego HC pra somar. Do lado leste SP, direto ao sul SC. Continente favela, atitude sem guela. Buscando agir com firmeza, expor nossa beleza. Mostrar o nosso valor, sou negro, eu sou da cor. Defendo um povo que apesar de tanta dor, não deixa de sorrir. Evoluir, progredir, contrariar um sistema que insiste em omitir. Periferia, nosso paraíso, pode crer. Lugar e pessoas humildes, mas de muito proceder. Cada lugar um lugar, cada lugar uma situação. Sistema falho nazista, propondo ao povo a lei do cão. A união dos povos gerando a revolução. DRR defendendo o ritmo das ruas. Pedindo a Deus que olhe pela minha vida e a sua. A minha vida é a sua. A minha vida é a sua.